17 horas, 0 minutos, 0 segundos. Rádio Relógio Federal, DYJ465, onda média 586 metros, frequência de 580 kHz. Onda tropical, 61 metros, frequência de 4.905 kHz. Rio de Janeiro, Brasil.